Ему он сочетающим есть и фрекуенция он будет только досмотреть ту, которую он будет встретить с Малкой Тузер. Turn left, turn right, no? right. Still right. Number one, departure. Stop loose transition. Departure frequency 120, decimal 8. 15230. Bridge back correct, connect for pushback and start. Engine 1911. I call you for push. Boa, eu vou no 561, posição número 3, centro de informação aqui, cópia, Galeão. Velocidade 61, autorizado para Galeão, e o 360 será no 057. Curva de Lícia, na saída São João, número 2 ótimo, controle de Salvador, número 08, transponder 5236. Pesado 360. Para o Galeão na Salvo 1 do Leda, confirme a transição, 1208, acionando 5236. Transição é Dóquilo. Dóquilo, é a solicitação com motivo técnico nível 240. Nível 240 autorizado, a rota Coral Isco 33, Ilhéus, direto Guarulhos. Então, prossiga na carreira Coral ou não Bravo. Viva o Coral, não Bravo, direto em Léo, mas nosso destino é Galeão. Aí Léo, a gente pode voar seguro e depois Vitória. Afirmo, então corrija. Coral, 833, Léo, direto seguro, direto em Vila, 833, Vitória. Ok, então a gente voa em Léo. Direto seguro, direto Vila, o IC 33, Vitória. Depois, pela nossa programação aqui, do Lu 10, no Sul. Afirma. Saindo na Coral 1 no Bravo. Confirma saindo na Coral 1 no Bravo? Afirma, Coral 1 no Bravo. Gente, confirma o contraponto 5236. Afirma, 5236. Contagiamento correto, entrando no pushback. Thank you. acionado, tá 302, 3030, altera São Plínio. Solicitar o táxi, no 561, noite do Cine, táxi Índia, ponto de espera, que está no 0, chame pronto, que é 1018. Chama pronto, que está 1-0, vem no 561. Quero manter igual no 561. Estou no 561, colagem autorizada aqui, estou no 0, 2, 0 grau, estou no 0 grau. Com colagem autorizada, igual no 561. Line up and wait for running 10. Line up on wait. I think that 1911. 640, over 561. 4 561, não está previsto para cruzar direto com ela. Direto Coral, com 561. Airborne 80604. Eu faço continuante o 0 da 18. Boa noite. Control, bom dia. Argentina 1911. Argentina 1911, the contact for departure. Climb select level 360 after 2000 feet flight to direct the intersection. Climb level 360 after 2000 feet and turn right heading late intersection Argentina 1911. Número 561, chame o Recife 128, decimal 35, até o número 23, decimal 80. 12835, 12380, uma boa. Argentina, 1-9-1-1, contact Recife, frequency 128.35, backup 123.80. Contact 128.35, backup 123.8. Hello. Salvador, um bom dia, voo no 161, estou no PET 3, posição 2, informação aqui, autorização Guarulhos. Voo no 161, Guarulhos, 360, antes do número 0. Curva direita, salvo 1, no meio da morte, transponder 5245, controle 108. Autorizado Guarulhos, 2330, via Peru 190. Decola com curva direita da 10, saída salvo 1, Leda Mótica. Responder 5245, controle de saída 208, 1161. Procedimento correto, em pronto. Romeu. Salvador, bom dia. Da 3601, informação quilo. 3601, São Paulo, pronto? Pronto. 01, São Paulo, autorizando 0, nível 360. Curva direita, São João, Leda, Mótiva. 1208, controle, 5250, transponder. Autorizado. Serra Papá, nível 360, decolando da 190, curva direita, São Juan, Alfa Zulu 10, primeira via, 1208 é o controle, aciona 5250, da 3601. Saída São Juan, Leda Mótiva. São Juan, Leda Mótiva, confere. Correto, então. Obrigado. chamo o táxi. Até o ponto espera da piscina 0, via pátio 1, Índia, no ponto espera da parte próxima, me escuto, a gente altímetro na 06. Autorizado, táxi, via pátio 1, Índia, no ponto espera da 0, na 6, escuto, a gente na 08, o 961. Atmosfera do ano zero, pronto. Uno número uno, boa noite, autoriza Gabriel de colapso do ano zero. Vento 110 graus, 10 nós. Age centímetro no 018. Autorizado, aliás, de colapso do ano zero, ajuste no 018, com o número 1. Um. Top 3601, livre acionagem do front tax, não me escuta. 3601, autorizado. O número é o decolar 234, chama controle de celular na frequência no 20, desse 180. 0, boa noite. De Salvador, gol 1161, decolar a frequência. 1161, contato radar do colégio, invadia São Bruno, para o nível 1360. São Paulo para 360, precisa voar direto dentro, depois coordenar até para estar assim e direto ao máximo. Leandro, tá bom, obrigado, Leandro.